Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. A apresentação é Delson Moura. Direção comercial Zélia Maria. Coordenação de produção Marina Moura. Sonoplastia Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasques. Direção geral Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Quarta-feira, 7 de janeiro de 2015. Destaques de hoje. Trabalhadores interditam Cuiabá, Santarém. Duas pessoas morrem vítimas de raio na Grande São Paulo. Após reforma ministerial, partidos brigam pelos cargos do segundo escalão. Polícia Civil prende dono de colégios no Rio por venda de diplomas. Entrada de ano bate recorde em violência em Itaituba, no Pará. Maduro busca apoio financeiro chinês para enfrentar a crise econômica. Vamos agora com a previsão do tempo pela Clima Tempo. Região Sudeste. Uma massa de ar seco começa a ganhar força. O sol predomina e não chove no Espírito Santo e em grande parte do Rio de Janeiro. No sul fluminense e nas demais áreas da região, o sol brilha forte e chove muito rápido a partir da tarde. Chove a qualquer hora no nordeste de Minas Gerais. Região Norte. No centro-norte de Roraima, o tempo segue firme. Muitas nuvens e pancadas de chuva a qualquer hora do dia, no leste do Amazonas e no oeste do Pará. Nas demais áreas, sol, calor, variação de nuvens e pancadas de chuva a partir da tarde. Região Nordeste. Áreas de instabilidade se espalham com muitas nuvens e provocam chuva a qualquer hora. No leste e sul da Bahia, no Sergipe, no norte do Maranhão, do Piauí e do Ceará. Sol e chuva à tarde nas demais áreas do Piauí, do Maranhão, do Ceará e da Bahia. Sol e chuva passageira nos demais estados. Região Sul. Nova frente fria espalha muitas nuvens e pancadas de chuva ao longo do dia no centro-sul do Rio Grande do Sul. Há risco de chuva forte. Nas demais áreas, sol entre nuvens e pancadas de chuva a partir da tarde. Região Centro-Oeste. Muitas nuvens se formam em toda a região. Em todas as áreas ocorrem aberturas de sol e pancadas de chuva entre o final da tarde e o início da noite. Há risco de temporais em todos os estados. Jornal Brasil Notícias. Dentro de instantes, estaremos de volta. Até já. Agora sim. Agora sim. Senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés. Não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Mal acomodou os partidos nos 39 ministérios disponíveis na Esplanada. A presidente Dilma Rousseff, que só retorna do descanso na Bahia, na base naval de Aratu, hoje, já se depara com as queixas dos aliados pelas vagas no segundo escalão. O quinhão vai desde nomeações de secretários das pastas até indicações para autarquias, estatais e superintendências regionais. Uma imensidão de cargos disputados com afinco pelas siglas da coalizão partidária. São tantos os problemas que os partidos não se contentam em brigar entre eles. Brigam internamente também. Por exemplo, no Ministério da Agricultura, a ministra Cátia Abreu acertou com a presidente Dilma Rousseff, madrinha de seu casamento no início de fevereiro em Palmas, que teria liberdade para nomear os demais cargos da pasta, o que tanto na política quanto no meio rural convencionou-se chamar de porteira fechada. Ela quer preencher os cargos com nomes técnicos de excelência, disse uma aliada de Cátia. A presidente licenciada da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, que já não conta com a simpatia de parte da própria legenda, só aumentará resistências internas se cumprir o que planeja. A pasta hoje está fracionada entre o PMDB de Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul. Desalojar esse pessoal não será tarefa fácil. A opção por nomes técnicos não ajuda no convencimento. Técnico? Paulo Roberto Costa, técnico? Nestor Cerveró é técnico? De que adiantou? Nada, esbravejou um PMDBista em alusão aos dois ex-diretores da Petrobras investigados na Operação Lava Jato. Saiu o edital de convocação do Ministério Público de Rondônia. Direto de Rondônia, Edilson Peroni traz os detalhes. O Diário da Justiça do último dia 29 de dezembro publicou o edital de convocação aos membros do Ministério Público de Rondônia sobre o processo eleitoral que irá definir o novo Procurador-Geral da Justiça, chefe máximo da instituição. A eleição acontece em março e podem concorrer promotores ou procuradores que estejam em atividades há pelo menos 9 anos. O atual dirigente Everton Alves de Aguiar não pode mais concorrer, uma vez que assumiu o posto por 2 vezes. Direto de Rondônia, dos estúdios da Rádio Lobo do Cerrado, Edilson Peroni para o Jornal Brasil Notícias. A Câmara vai desembolsar neste mês cerca de R$ 150 mil com os suplentes de deputados que estão tomando posse com o afastamento do titular do mandato. Na maior parte desses casos, o titular foi eleito para cargos executivos, como governador ou vice-governador, ou tomou posse como secretário ou ministro de Estado. Do dia 30 de dezembro até às 17 horas desta terça-feira, tomaram posse para um mandato de 30 dias exatamente 30 suplentes de deputados. Como o Congresso Nacional está em recesso, os novos deputados não terão atividades no parlamento. Muitos deles já assumiram antes o mandato, com o afastamento temporário do titular, e agora estão sendo efetivados no cargo, que ocuparão até o dia 31, quando se encerra a atual legislatura. Outros assumem pela primeira vez. Nova ministra da Agricultura quer ampliar a classe média rural. Chamamos direto da Rádio Câmara para o Jornal Brasil Notícias, Emanuele Brasil. Primeira mulher a chefiar o Ministério da Agricultura, Cátia Abreu, se comprometeu em duplicar a classe média rural, aumentar o apoio estatal aos pequenos produtores e facilitar o acesso dos produtores de alimentos aos mercados internacionais. A nova ministra assumiu a cadeira nesta segunda-feira ao lado do ex-titular da pasta, Nery Geller. Ampliar a classe média rural brasileira, a exemplo do que ocorreu nas cidades, que contam hoje com 56% da população na classe média, graças a políticas públicas eficientes. Ela me pediu obstinação nesta tarefa. Vamos estabelecer como meta dobrar a classe média rural nos próximos 4 anos. Hoje o Brasil tem mais de 5 milhões de produtores rurais, sendo que 70% destes estão nas classes B e E. Líder da Frente Parlamentar de Agricultura, deputado Luiz Carlos Reis, do PP Gaúcho, compareceu à transmissão de cargo e apoiou as linhas mestre da gestão de Cátia, em especial o fomento de estrutura técnica e financeira para os pequenos produtores. Principalmente aqueles que mais precisam, esses quase 3 milhões de produtores que vivem hoje quase que miseravelmente no campo. Foram as palavras da ministra e será o seu trabalho e será também o nosso trabalho para ajudarmos principalmente esses produtores que mais precisam. O deputado Moreira Mendes, do PSD de Rondônia, afirmou ter a melhor expectativa possível sobre a gestão da nova ministra. Extremamente preparada, já demonstrou isso à frente da Confederação Nacional da Agricultura, como parlamentar, deputada federal que foi e como senadora que foi e é, sempre foi uma baluarte da defesa dos interesses do produtor e da produção rural brasileira, aí compreendida a agricultura e a pecuária. Sobre a polêmica da demarcação de terras indígenas, Moreira Mendes disse que é preciso debater o tema com maior profundidade. Esse assunto tem que ser discutido com a sociedade brasileira na sua amplitude. O que não se pode é ficar escondendo uma coisa que é problema nacional e que não tem nada a ver com os indígenas em si. Na verdade, são um jogo forte de interesses que tem por trás disso. Usam as comunidades indígenas como instrumento, mas na verdade o objetivo é desmoralizar o conceito da propriedade privada. O Congresso Nacional discutiu a demarcação de terras indígenas em 2014. A proposta de emenda à Constituição submete ao Congresso a decisão final sobre a demarcação de terras indígenas no Brasil. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil. E agora, o comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitiumas. Meus caros ouvintes e leitores, movimentos internos do governo e que acabam vindo a público trazem preocupação e geram insegurança. Investidores atentos ainda relutam, apesar do novo ministro da Fazenda. Joaquim Levy inspira confiança. Mas o que causa nervosismo não é a capacidade da equipe econômica nomeada, e sim o humor da comandante. Este já fez o primeiro estrago ao desautorizar um pronunciamento do ministro do Planejamento. Nelson Barbosa não daria uma declaração sobre mudanças nas regras sobre salário mínimo se isto já não tivesse sido discutido internamente. Se a chefe não gostou, é porque ela teve suas razões ou motivos. Mas é inegável que há um desacerto, um descompasso prematuro, convenhamos. Agora estamos assistindo declarações públicas de divergências sobre o que pretendem ministros em suas pastas. Patrus Ananias, nós conhecemos bem, é um homem sério e de princípios, mesmo que estes sejam questionáveis. E suas declarações fortes atingem diretamente aquilo que propõe Cátia Abreu sobre agricultura e meio rural. Derrubar cercas do latifúndio é o mínimo de Patrus sobre o que disse a sua colega Cátia, de que não existe mais este tipo de propriedade no Brasil. A agricultura e desenvolvimento agrário parece que estão se bicando. Mas afirmo que isto ainda é suave sobre o que está por vir. A presidente Dilma joga uma cartada perigosa quando esvazia o poder do seu principal aliado, o PMDB. Mesmo que este tenha aumentado o número de ministérios, queixa-se abertamente da qualidade dos cargos que lhe foram destinados. Enquanto a presidente flerta com o apoio de aliados novos como PROS-PR e PP. Dilma nomeou inclusive alguns à revelia das direções dos caciques partidários. Isto é risco. Consequentemente, o recado está sendo dado. Os ministros não têm comando sobre as siglas e aí obedecerão às ordens da chefa, mas são soldados de outros comandos. Assim que, meus caros ouvintes e leitores, o que se observa é exatamente consequência do que o país sofre desde que se instalou este tipo de pensamento governamental. Apoio em troca de favores. Toma lá, dá cá. Ninguém, nem mesmo a presidente da República, parece ter compromisso com o que é melhor para o país. Infelizmente. De Brasília, José Wojtschuma. Jornal Brasil Notícias. Faremos mais um breve intervalo e dentro de instantes estaremos de volta. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade, se tem um representante da nossa empresa, ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, reuniu-se com executivos de bancos e empresas nesta terça-feira na China em busca de apoio financeiro para compensar a queda na receita nacional oriunda do petróleo, no momento em que cresce a expectativa com uma nova desvalorização. Esta viagem é crítica para o herdeiro político de Hugo Chávez. Venezuela se encontra em recessão após 3 trimestres de contração do PIB. A inflação galopa e o petróleo, principal produto de exportação e fonte de 96% das divisas que entram no país, está em franca queda. A aprovação do governo Maduro chega a apenas 22,6%, em meio à escassez de um terço dos produtos básicos e a um ano de eleições legislativas. De acordo com enquete realizada pela consultoria Data Analysis em dezembro passado. Além disso, 86% da população considera negativa a situação do país. Esse percentual, afirma a empresa, inclui até mesmo adeptos do chavismo. A Lei Helms-Burton, de 1996, formalizou, endureceu e internacionalizou as normas de diversos decretos de presidentes dos Estados Unidos a partir de 3 de fevereiro de 1962, quando John Kennedy impôs um embargo total sobre Cuba. Formalmente denominada de Lei de Liberdade e Solidariedade Democrática com Cuba, ela impede que o presidente americano mude as normas do embargo ou o elimine por decreto, sendo essas prerrogativas exclusivas do Congresso. Conhecida popularmente pelo nome de seus criadores republicanos, Jesse Helms e Dan Burton, a lei ordena a Casa Branca a votar contra a entrada de Cuba em organismos financeiros multilaterais, o que priva o regime comunista da ilha dessas importantes fontes de crédito. Além disso, a lei condiciona a ajuda aos ex-países socialistas a que seus negócios com a ilha sejam feitos exclusivamente a preços de mercado, sem subsídios, e suspende a ajuda a qualquer nação que coopere com Havana para terminar a construção da usina nuclear e Cienfuegos. Um tribunal militar israelense condenou nesta terça-feira à prisão perpétua um militante palestino por ter organizado em junho o sequestro e o assassinato de 3 adolescentes israelenses. Hossam Kavazmi também foi condenado a pagar uma indenização de 250 mil shekels, 63 mil dólares, aos familiares de cada uma das vítimas, sequestradas no dia 12 de junho, perto de uma colônia judaica na Cisjordânia ocupada, informou a AFP um advogado presente na audiência. O sequestro e o assassinato dos adolescentes israelenses Naftali Frenkel, Eyal Ifra e Gilad Shaer desencadeou uma onda de violência entre palestinos e israelenses que levou o exército de Israel a invadir a faixa de Gaza em julho de 2014. No dia 8 de julho, as autoridades israelenses lançaram a Operação Barreira de Proteção na faixa de Gaza para deter o lançamento de foguetes do Hamas. A ação, que durou 50 dias, deixou quase 2.200 palestinos mortos, na maioria civis, e mais de 70 do lado israelense. No dia 23 de setembro, o exército israelense matou em Hebron outros 2 palestinos, Marvan Kavazmeh e Amer Abu Eisheh, suspeitos de terem participado do sequestro e assassinato dos jovens. Hossam Kavazmeh, de 41 anos, e tio de Marvan Kavazmeh, foi preso em julho e apresentado como o autor intelectual da operação. Após a histórica reconciliação com Cuba, o presidente americano Barack Obama pretende que o Congresso elimine as sanções contra o regime comunista da ilha, mas alguns especialistas acreditam que a economia cubana não está pronta para o fim do embargo de meio século. As fracas estruturas da economia cubana não estão preparadas para enfrentar a entrada de empresas norte-americanas, pois muitas reformas do presidente Raul Castro ainda não dão resultado e outras, as mais importantes, aguardam aplicação, explicou à AFP o acadêmico Carlos Alzo Garay. Para uma situação tão inesperada como esta, não há como se preparar. Se é difícil se preparar para uma eventual guerra, mais difícil é se preparar para uma súbita declaração de paz, ponderou Alzo Garay. Por sorte, a suspensão do bloqueio será um processo lento e provavelmente gradual, o que permitirá também uma adaptação em Cuba, ressaltou. O corpo de um empresário queniano, testemunha-chave da defesa no julgamento do vice-presidente William Ruto no Tribunal Penal Internacional, foi achado sem vida depois de selvagemente mutilado. Além de mutilado, o crânio de Meshaki Ibei estava afundado e seus dentes quebrados. O corpo foi achado jogado em um rio perto de Nairobi. A Procuradoria da República ordenou uma investigação rápida do crime. O vice-presidente da República, Ruto, e o locutor de rádio, Joshua Arap Sang, começou em setembro de 2013 e os dois são acusados de ter participado na violência pós-eleitoral do final de 2007, na qual morreram mais de 1.000 pessoas. Jornal Brasil Notícias. Estaremos de volta dentro de instantes. Continue ligado. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. Entrada de ano bate recorde de violência em Itaituba, no Pará. Com as notícias da região norte, Douglas Araújo para o Jornal Brasil Notícias. A entrada do ano bate recorde em violência doméstica em Itaituba. Apesar de não ter sido registrado nenhum caso de homicídio na 19ª Seccional de Polícia Civil de Itaituba, no oeste do Pará, a entrada do ano deixou marca de violência com cerca de 6 acidentes de trânsito, um deles com uma vítima fatal, e 8 casos de violência doméstica, 5 assaltos e 2 tentativas de homicídio. Fatos esses acompanhados pela reportagem entre 31 de dezembro a 3 de janeiro. Foram 2 dias de intensa movimentação no plantão do delegado Kleber Pascoal. Uma moto pop foi danificada em frente a uma residência na 25ª rua da Cidade Alta. Quando se divertia com a esposa e parentes na rua do Marrom da Barata, Valdir Moraes se excedeu no álcool e foi denunciado porque estaria agredindo a sua esposa com faca. Sendo levado pela guarnição comandada pelo cabo Claudinez, ele disse ao escrivão Rui Nelson que a culpa foi da cachaça. O rebu aconteceu na 7ª rua da Cidade Baixa. Com informações do Pará para o Jornal Brasil Notícias, Douglas Araújo. Policiais da Delegacia de Defraudações do Rio de Janeiro cumpriram nesta terça-feira mandado de prisão preventiva de Raimundo Alves Nascimento Filho, dono dos colégios ATG e Coeficiente, no bairro da Piedade, zona norte da cidade. Nascimento Filho é acusado de vender diplomas de curso técnico e foi preso por crimes contra a relação de consumo, estelionato, falsidade ideológica e formação de quadrilha. A pena pode chegar a 18 anos de prisão. De acordo com a delegada titular da DEF, Carolina Salomão, Nascimento Filho foi preso por não ter se apresentado à delegacia para prestar esclarecimentos no prazo determinado, como fizeram as outras 6 pessoas, também denunciadas, que já respondem judicialmente pelo caso. As investigações ocorrem desde 2013, após suspeitas sobre os preços praticados pelo colégio abaixo do mercado. Um raio atingiu 4 pessoas na segunda-feira, por volta das 14h30, durante uma tempestade na cidade de Embu Guaçu, região metropolitana de São Paulo. 2 das vítimas morreram e mais 2 foram internadas no Hospital Municipal de Embu Guaçu. O hospital não divulgou informações atualizadas a pedido da família. De acordo com o boletim de ocorrência registrado na cidade, as vítimas eram funcionárias de um sítio localizado na estrada Doutor Marcial Holanda, no qual estavam trabalhando na segunda-feira. Durante a tempestade, eles tentaram abrigar-se próximo a um galpão, mas foram atingidos pela descarga elétrica. Medidas de concessão de benefícios previdenciários podem ser alteradas. Da Rádio Senado para o Jornal Brasil Notícias, Carlos Pena Bressanini. O governo federal editou 2 medidas provisórias, modificando os critérios para a concessão dos seguros-desemprego e as pensões de viúvas e dependentes. Com isso, triplicou-se o tempo necessário para o trabalhador pedir o seguro-desemprego pela primeira vez. Agora, são necessários 18 meses, e não mais 6 meses como até então. Já a pensão por morte do cônjuge ou companheiro, que não possuía carência, passa a exigir um mínimo de 2 anos de vida em comum. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, concorda com a necessidade do combate às fraudes, mas antecipa que vai apresentar emendas para evitar qualquer perda de direitos sociais. O pacote me preocupou, vou apresentar emendas de forma tal que não fique tão abrangente a perspectiva do direito, que passou para 18 meses, e ao mesmo tempo vamos também trabalhar com o objetivo de que os outros pontos também sejam modificados. Ao anunciar as mudanças nas regras, o ministro da Casa Civil, Aloysio Mercadante, afirmou que 74% dos benefícios de seguro-desemprego estavam sendo pagos a jovens que estavam entrando no mercado de trabalho, o que considerou irregular. Da mesma forma, questionou o alto número de casamentos entre idosos e jovens, o que aumentou o índice de pensionistas por toda a vida. Paulo Paim concorda com o combate às fraudes, mas defende que não se pode abrir mão de direitos trabalhistas. Surpreendeu a todos o pacote apresentado pela Previdência, mexendo nos direitos dos trabalhadores e na questão da Previdência. O seguro-desemprego, por exemplo, é algo que vamos ter que fazer mesmo para alterar. Eu sei que a intenção foi combater aquela forma que, infelizmente, alguns empregados e empregadores acharam de fazer o tipo de um pacto: o trabalhador é demitido e continua trabalhando recebendo seguro-desemprego. Isso tem que ser combatido. Agora, não é você restringindo o direito. As medidas provisórias 664 e 665 foram publicadas em 31 de dezembro e devem ser votadas pelo Congresso Nacional em até 120 dias a partir do fim do recesso parlamentar. Da Rádio Senado, Carlos Pena Bressanini. Preso que cumpria pena em uma das unidades do Complexo Penitenciário de Pedrinhas, em São Luís, foi morto na tarde de segunda-feira, após tentar fugir. Segundo a Secretaria Estadual de Comunicação, Josean Soares Dantas foi condenado a mais de 26 anos de prisão pelos crimes de homicídio e porte ilegal de armas. Dantas foi atingido por 2 tiros. De acordo com a secretaria, o detento simulou passar mal e pediu atendimento médico. Após ser levado da cela para a enfermaria da casa de detenção e ter as algemas retiradas, ele tentou escapar, chegando a lutar com uma vigilante. Foi nesse momento que o preso foi atingido por 1 tiro no abdômen e outro na perna. O preso foi levado para o Hospital Municipal de Djalma Marques, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. No Rio Grande do Norte, novo governador eleito visita a cidade de Mossoró. Francisco Silva traz os detalhes para o Jornal Brasil Notícias. Mossoró foi a primeira cidade do interior a receber a visita do governador Robson Faria nesta terça-feira, dia 6. O compromisso inicial do chefe do executivo foi no aeroporto de Serra Rosado, logo após o desembarque. Acompanhado do secretário estadual de infraestrutura, Jader Torres, o governador vistoriou as instalações do aeroporto para conhecer as necessidades locais para a reabertura da estrutura para voos regulares. No aeroporto, Robson Faria foi recepcionado pelo prefeito de Mossoró, Francisco José Júnior, pelo vice Luiz Carlos e demais autoridades políticas locais e equipes de governo. Francisco Silva, direto da Rádio Transcontinente, para o Jornal Brasil Notícias. Trabalhadores interditam rodovia Cuiabá-Santarém. Douglas Araújo traz os detalhes desta matéria. Líderes do movimento exigem a presença de representantes do DENIT no local. Revoltados com as péssimas condições de traficabilidade e com o abandono do governo federal, membros do Sindicato da Agricultura Familiar interditaram na manhã de ontem a rodovia Santarém-Cuiabá BR-163, no quilômetro 40, no município de Rorópolis, no sentido Itaituba. De acordo com as lideranças, a interditação é por tempo indeterminado. Os líderes exigem a presença de representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT, com poder de decisão para negociar a principal exigência, que é a garantia de que haverá condições de ser mantido o tráfego nesta rodovia durante o período chuvoso, inverno amazônico, pois o trecho mais próximo de Rorópolis encontra-se em péssimas condições. O presidente da Câmara de Dirigentes Logística de Itaituba, CDL, empresário Davi Menezes, conta que trafegou na rodovia na semana passada e constatou que cerca de 50 quilômetros da rodovia estão precisando de recuperação urgente. Segundo os trabalhadores da Santarém Cuiabá, as carreiras que transportam grãos do Mato Grosso para o porto de Santarém utilizam o leito da rodovia, desgastando muito a estrada, o que faz com que seja muito difícil para os carros pequenos trafegarem, sobretudo no referido trecho. Por enquanto, nenhuma autoridade manifestou-se em relação à interditação, enquanto os carros começam a fazer filas de um lado para o outro. O congestionamento chega a quase 6 quilômetros, de acordo com os trabalhadores. Com informações do estado do Pará, para o Jornal Brasil Notícias, Douglas Araújo. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do Jornal Brasil Notícias. A apresentação é Delson Moura, direção comercial Zélia Maria. Coordenação de produção, Marina Moura. Sonoplastia, Márcio Silva. Análise e supervisão técnica, João Paulo Gasques. Jornal Brasil Notícias. Até amanhã e obrigado pela sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.